troquei o meu lugar com o seu. Na lista de prioridades, o topo agora sou eu. Tentei enxergar só o seu lado bom e acabei esquecendo do meu. Mas o lado bom é que o meu coração entendeu. Tá melhor sozinho. E de vez em quando o amor se disfarça num rosto bonito. Fui levando até onde deu. E nem tô ligando se agora o seu beijo tá longe do meu. Te amo, mas prefiro eu. Fui levando até onde deu. E nem tô ligando se agora o seu beijo tá longe do meu. Te amo, mas prefiro eu. O meu lugar com o seu. Na lista de prioridades, o topo agora sou eu. Tentei enxergar só o seu lado bom e acabei esquecendo do meu. Mas o lado bom é que o meu coração entendeu. Tá melhor sozinho. E de vez em quando o amor se disfarça num rosto bonito. Fui levando até onde deu. E nem tô ligando. Foi levando até onde deu. E nem tô ligando se agora seu beijo tá longe do meu. Te amo, mas prefiro eu. Fui levando até onde deu.